nossa. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão. Apatia toma conta do time do Brasil. Seleção entrega o ouro na final e facilita a tarefa dos franceses, que conquistam em casa seu primeiro título mundial. Para a Copa da França, a FIFA resolveu aumentar o número de participantes de 24 para 32. Segundo a FIFA, a medida foi adotada para refletir o crescimento do interesse do público. O Brasil ficou no Grupo A, junto com Escócia, Marrocos e Noruega. E, mais uma vez, a seleção brasileira chegava numa Copa do Mundo como a grande favorita ao título. Outros favoritos eram Argentina, França, Itália, Holanda e Alemanha. Depois do tetracampeonato conquistado na Copa de 94 nos Estados Unidos, o comando da seleção brasileira voltou a ser entregue a Mário Jorge Lobo Zagallo. Apesar do título inédito de tetracampeão, Zagallo continuava a ser acusado por grande parte da imprensa brasileira de ser retranqueiro, um técnico que privilegiava um futebol feio, contraído, pouco criativo e extremamente defensivo, num estilo bem diferente da tradição ofensiva e alegre do futebol brasileiro. Durante a fase de treinamento na França, o Brasil perdeu o atacante Romário, artilheiro da seleção na campanha do tetra. Contundido, Romário teve que ser cortado da delegação. A esperança de gol do Brasil ficava agora por conta de Ronaldinho, o jovem atacante da Inter de Milão, que era considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo. No dia 10 de junho, Brasil e Escócia fizeram no moderno Stade de France, em Paris, a partida de abertura da 16ª Copa do Mundo. Logo aos 3 minutos de jogo, o meia César Sampaio fazia de cabeça o primeiro gol do Brasil, que você ouve com narração de José Carlos Araújo, da Rádio Globo do Rio. Camisa 20 pelo Brasil para cobrar o córner na ponta esquerda. Está esquentando o gol do Brasil, galera. Ele bateu pelo alto dentro da área. Cabeçada foi dar e entrou. Brasil! Ainda no primeiro tempo, os escoceses empataram em cobrança de pênalti. Mas mesmo sem jogar um futebol convincente, a seleção brasileira não perdeu o controle da partida e no segundo tempo, numa bela jogada do lateral Cafu, o escocês Boyd fez contra o gol da vitória do Brasil. A seleção brasileira passou para a fase seguinte com uma fácil vitória de 3-0 sobre o Marrocos e uma surpreendente derrota de 2-1 para a Noruega, onde ficaram evidentes os pontos fracos da zaga brasileira. As surpresas da primeira fase foram as eliminações de Espanha e Colômbia. E o destaque curioso ficou com a partida que reuniu o Irã e Estados Unidos, dois inimigos políticos de longa data. Mas dessa vez, as divergências políticas não entraram em campo. Antes do jogo, jogadores das duas seleções trocaram flores e apertos de mão e durante a partida prevaleceu um espírito de grande cortesia. Nas oitavas de final, o Brasil passou fácil pelo Chile. A vitória de 4-1 deu aos brasileiros a impressão de que o time tinha acertado. Agora, a seleção brasileira teria que enfrentar a Dinamarca na cidade de Nantes. Durante todo o dia do jogo, uma chuva forte castigou o gramado do estádio La Beaujoire. O campo pesado preocupou o meio-campo César Sampaio. Infelizmente essa chuva não estava nos nossos planos, mas para ganhar uma competição muitas vezes a gente tem que superar muitas coisas, até torcida, arbitragem e também qualidade de gramado. Tudo isso não pode influenciar de uma maneira negativa, até psicologicamente para a gente. A gente se preparou bastante e independente de como for o jogo e aonde for o jogo, o Brasil tem que procurar em prática o que tem melhor. Logo aos 2 minutos de jogo, Jorgensen aproveitou uma falha da zaga brasileira e abriu o placar. Bebeto empatou aos 10 minutos e aos 26, Rivaldo colocou o Brasil em vantagem, completando uma tabela com categoria, encobrindo o goleirão Schmeichel. No começo do segundo tempo, o lateral Roberto Carlos errou uma bicicleta na área brasileira e deixou a bola livre para Brian Laudrup fulminar o goleiro Taffarel, empatando novamente a partida. Mas em seguida, Rivaldo fez o terceiro gol brasileiro, garantindo a vitória e a passagem da seleção para as semifinais. Brasil! Rivaldo! De fora da área! O tiro rasteirinho no canto esquerdo de Schmeichel! Virando o jogo de novo! Eu acredito! Eu acreditava! A essa altura, o otimismo do narrador da Globo, José Carlos Araújo, era acompanhado por milhões de brasileiros. A torcida voltava a acreditar no pentacampeonato. Nas semifinais, nosso adversário seria a Holanda, que tinha derrotado a Argentina por 2-1. França e Croácia fariam a outra semifinal. Os franceses tinham vencido a Itália nos pênaltis depois de um empate de 0-0. E a Croácia tinha superado a poderosa Alemanha por 3-0, jogando um futebol técnico e valente com um time em que brilhava o atacante Davo Šuker. No dia 7 de julho, Brasil e Holanda entraram no campo do estádio Velodrome, na cidade de Marselha, para decidir quem passaria para a final da 16ª Copa do Mundo. O Brasil começou dominando a partida, mas ninguém conseguiu marcar no primeiro tempo. Logo no começo da etapa final, Ronaldinho colocou o Brasil em vantagem. Depois do gol brasileiro, a Holanda partiu com tudo para cima e o Brasil se defendeu como pôde. Quando faltavam somente 3 minutos para o final da partida, o atacante Kluivert empatou para a Holanda, levando o jogo para a prorrogação. Ninguém conseguiu marcar e a decisão foi para os pênaltis. Ronaldinho, Rivaldo, Emerson e Dunga converteram para o Brasil. E para a Holanda, apenas Frank de Boer e Bergkamp fizeram os seus. O goleiro Taffarel defendeu o pênalti batido por Cocu e se preparava para a cobrança de Ronald de Boer. Pelo time da Holanda, olha aí, 4-2, 4-2. Vamos lá, Taffarel, vamos lá, Taffarel. Está nas suas mãos, caminha Ronald de Boer. Apontou, deu paradinha, tirou. Defesa! Brasil, Brasil, Brasil! A defesa de Taffarel colocava o Brasil na sua 6ª final de uma Copa do Mundo. Desta vez, o adversário seria a França, que no dia seguinte venceria a Croácia por 2-1, mostrando que tinha um time bem armado, cuja grande força era uma defesa sólida, onde se destacavam o goleiro Barthez e os zagueiros Desailly, Blanc e Lizarazu. O meio-campo francês era compacto e dificilmente permitia o avanço do adversário. Além dos guerreiros Didier Deschamps e Emmanuel Petit, o meio-campo francês contava com o talento do craque Zinedine Zidane. O ataque era o ponto mais fraco do time. Apesar de rápido, desperdiçava as inúmeras chances que eram criadas por Zidane e companhia. No dia 12 de julho, milhões de pessoas no mundo inteiro se prepararam para assistir à transmissão de Brasil e França. Para surpresa geral, o nome do craque Ronaldinho não aparecia no boletim oficial de escalação das equipes. No lugar do melhor jogador do mundo, Zagallo tinha escalado o centroavante Edmundo. Logo depois, a informação foi corrigida e a escalação de Ronaldinho voltou a ser confirmada em meio a grande especulação. Ronaldo sofreu convulsões durante a noite anterior e teve que ser levado a um hospital antes da partida. Em campo, ficou claro que Ronaldinho não era nem sombra do fenômeno de outras jornadas. Apático, sem reflexos, perdido em campo, Ronaldinho praticamente não viu a bola e sua apatia contagiou todo o time brasileiro. No final do primeiro tempo, a França já vencia por 2-0, com 2 gols de cabeça de Zidane, completando cobranças de escanteio. Sem esboçar qualquer reação, o time do Brasil ainda permitiu que a França fizesse mais um gol no finalzinho do jogo e conquistasse a Copa do Mundo. Empurrando para Vieira, na esquerda, empurrou para Pessinho, para Lara, chutou e gol! E o sonho já se foi, o sonho do Penta, e a França é campeã do mundo. A escalação de um jogador visivelmente sem a menor condição de jogo prejudicou o time do Brasil. E na entrevista coletiva, depois da partida, o técnico Zagallo não explicou o problema do jogador, nem por que resolveu escalá-lo no jogo final. A França dominou, apesar de termos tomado 2 gols de bola parada, 2 córners. Mas hoje nós tivemos um trauma muito grande. O Ronaldinho não era para ter jogado o jogo. Por que entrou? Eu estou dando um troço, você quer detonar? Eu estou aqui explicando um troço em alto nível. Quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível. A falta de explicação só fez aumentar o mistério. Muitas teorias surgiram para tentar explicar o caso Ronaldinho. Uma delas é de que Ronaldo teria sido vítima da enorme pressão dos interesses comerciais que hoje comandam o futebol. A multinacional americana Nike, fabricante de equipamento esportivo e patrocinadora de Ronaldinho e da própria seleção brasileira, foi acusada de ter imposto a escalação do jogador na final da Copa. O gerente de comunicação da Nike no Brasil, Ingor Ostrovski, nega que tenha existido qualquer interferência no time. Nós rejeitamos essa alegação, nós não tivemos nenhuma influência na escalação do Ronaldo, nós não temos nenhuma ingerência nas questões técnicas da seleção brasileira. Essas questões são de competência exclusiva da comissão técnica. Nós não escolhemos jogadores, não escalamos jogadores, não temos qualquer influência nesse capítulo. Não há ingerência da Nike na seleção brasileira. Mas o caso Ronaldinho nunca foi totalmente esclarecido e foi com esse clima de mistério que o Brasil encerrou de forma melancólica a campanha da Copa de 98. O sonho do pentacampeonato ficaria adiado para 2002, a primeira Copa do século XXI e a primeira a ser realizada em dois países simultaneamente, Japão e Coreia do Sul. Para o Flamengo!